Salvador, bom dia, o Gol 963, tem a informação, Foxtrot. Gol 963, Galeão. Afirmativo. Gol 963, para o Galeão, está autorizado a nível 360. Decola da 1-0, compra o perfil da saída da El, Leta e Rumi. Intercepta P9857. Após decolagem, curva direita, aciona 5152, controle de 119, decimal 8. Afirmativo, Gol 963, está autorizado para Galeão, nível de voo 360. Via Roblox de voo, conforme de voo 190, saída da El, Leta e Rumi, curva direita, foto. Segundo 32. O transponder é controle 198, copiou o gol 1963. Protegimento canal, colocando para o entreposto no quadro. Estamos na gol 1963. Salvo Salvador, finalizado o reboque do azul Papa Romeu Alfa do Lima, na posição 3. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom dia, Gol 1865, informação Foxtrot, autorização Brasília. 1865 para Brasília. Só confirma o nível solicitado, por gentileza? Nível 380, Gol 1865. Bem, vou coordenar junto ao centro, preparar a árvore elétrica. Sim. Árvore elétrica agora, 1865, obrigado. Pronto-Copia. Pronto-Copia, 1865. Está autorizado para Brasília, nível 380. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, Elefa, onde intercepta o Perzolo 1-7. Após decolagem, curva direita, aciona 5-1-5-5, controle 119, decimal 8. Autorizado, Salvador Brasília, 1380. Decola da 1-0, no perfil da Arbor, transição Elefa. Após a Peugeot 17 com curva direita após a decolagem, o código é 5155 e o controle 198, o gol 1865. Copiou 1865? Pensamento correto, chama como pronto para o posto no 8. No 8, chama como pronto, 1865, obrigado. Confirme, por gentileza. Melima Fox, eu não compreendi a sua solicitação. A transmissão é muito baixa. Você pode repetir, por gentileza? Não, não tem livre de puxa, né? Senhora Portaque, 6219. Salvador, Salvador, Goro 95, Goro 963. Estava 04, procure o estacionamento. Afirmativo na guarda, Goro 963. Na posição possível, aguardar passagem do tráfego na retaguarda. Compreendi, pode ir por gentileza. Boa 96, poderia acionar na posição aguardando o tráfego passar na retaguarda para iniciar o pushback? Tem de acionamento a critério, aguardando só para início do curso, acho que aproximadamente mais de 2 minutos, ok? Afirmativo. Para o tráfego, acione 6211 com o POB de 140330 com fim. Martin de Alfa, pronto, espera 7895, altimetro marca 1020, tenha bom voo, 6219. Eu vi Trax, Pátio Índia, ponte espera 1895, 1020, grato, bom dia. Pegou 1963? Está condicionado, após a passagem de tráfego da avião atacada, tem livre puxa, me dando. Bem, Matheus, estou autorizado, posso colocar essa avião na reta guarda, para vir para o 1963. Acionamento, Gol 1865, posição número 8. Livre, chame táxi. Portará. Decolar 10, vento 1, 60 graus, 109. Eu vi decolagem 62, 1 hora. Solo Salvador, aqui é o Azul, Alfa X-Ray, Papa. Alfa X-Ray, Papa, prossiga. Azul, Alfa X-Ray, Papa, pede autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, gate número 1. Está autorizando até a saída do pátio 3, a porta para ingresso do pátio principal. Ok, autorizado, reportar ingresso do pátio principal. Protótipo 1865 com 181 a bordo, autonomia 0313, alterna com fim. Chamas correto, vai seguir o traço da companhia como número 2 via Inter Alpha, quando no ponto de espera 81295, altímetro 620, bom voo 1865. Prezado Inter Alpha, no ponto de espera 1895, seguindo a sua companhia, voo 1865, bom dia. Salve Salvador, vou 1943, está com 144 a voz, 3 horas e 40 de autonomia, está na Campina Trompeta. Tchau, Alfa, ponto de espera 102.95, altimetro marca 1020 para o gol 1963. Afirmativo, 102.95, ponto de espera, gol 1963. Mike Astango, prossiga. Bom dia, autorização de reboque da remota 12 do pátio principal para a ponte número 8 do pátio principal. Está na remota 12 e quer ir para o Finger 08. Positivo. Está autorizado o reporte ao teste. Ok, reportaria ao teste. Alfa X-Ray Papá, toda passagem ao tráfego da Gol, está autorizado para seguir para o Finger 08. Ok, após a passagem do voo, autorizado até o fim de hora. Encho 963, autorizado, alinhagem de decolar, pistão 0, vento 150 graus, 12. Livre decolagem da pistão, no 0, voo 1963. Voo 1865, bom dia, pronto no ponto, espera dar 1-0. Voo 1865, autorizado, né, mantendo 1-0. 865, bom dia. No 7, estou no 865, autorizado ali, mantém no 0. Ali, mantém no 0, vou no 865. Decola os 39, controle 119, decimal 8. 38, bom dia, 963, bom trabalho. O Gol 1865, vento 1 no 50 graus, 12, vai devido decolar. Devido decolar, iniciando 865. Decola os 4, 2, controle 1 no 19, decimal 8. 19, 8, 6, 5. Prossiga. Formando aqui o término do reboque na ponte número 8. Gente, obrigado. Obrigado, grato, bom dia. Salvador, azul Alfa X reboque, finalizou reboque 91, obrigado, bom dia. Bom dia, até a próxima. 4 pista que decola? 4-0, está decolando. Está autorizado Recife, nível 250, decola da Onda 7, cumpre perfil da saída da Puca, de Amaracaju. Após decolagem, curva esquerda. Prossegue a Pesula 17. Aciona 5167 no transponder, o controle 119.8. Puca, Jamo, Aracaju, é o Pesulu 17. Procedimento correto, FN de 7 a bordo, confere. Para acionar minha carga de decolagem, 102.95, altimetro 120, bom voo. Bom dia, Azul 5003. 5003, pronto, cópia. Afirmo, prosseguindo. Tá, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da ONU 0, cubra o perfil da saída da EL, Leda, Motiva. Intercepta Pesulu ONU 0, Taubaté. Após decolagem, curva direita. 5413. É o código transponder e o controle 119.8. Autorizado Guarulhos 360, decola da ONU 0, curva na direita, saída da EL, Leda, Motiva, intercepta Pesulu 1-0, Taubaté, 5-4-1-3, transponder, controle 119.8, azul 5003. Você vai correr acima, controle outro bus, confirma a sua posição? Posição 3, o 4503. Entendi, obrigado. Salvador, bom dia, agora 649. Foro 649, livre o pouso, pista 1-0, vento 1-5-0, graus 1-2, não é? Eu pouso 1-0, vou na 649. 49 solo 53 direito 21 1 solo direita 21 1 solo. Alô, Salvador, bom dia, Gol, no 649. Bom dia, no 649, prossegue via Alfa de Leste para o 612, no Pátio Principal. Alfa de Leste para o 612, Gol, no 649. solo Salvador, é o Papatango, Mike X-Ray, Oscar, posição rebota 12, rebota 13, solicita autorização de reboque para a posição de número 9, número 10 do pátio principal. X-Ray, Oscar está autorizado, rebota 10. Grato. Go ahead. You confirm your airplane runway, runway you take off. The golf is clear to receive at level 210. Your departure will be Comji of departure turning left, bag of mail, bag of 677. Runway 17, Skog 5176. And approach 109.8. Sure, to set up in tactical tower 1-8 decimal 95 can 8-0-2-0. A mensagem veio muito baixa, a solicitação foi do TAN 3125, confirme. Faça um cheque no seu equipamento, estou recebendo seu rádio muito baixo. TAN 3125, autorização Galeão 360. Agora sim, TAN 3125, autorizado por Galeão, nível 360, decola da 1-0, contra o perfil da saída da Aeroleta Irumi, onde intercepta pelo 9857. Faz decolagem em curva direita, aciona 5492, controle 119.8. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, da Euleda Irumi, com curva direita e intercepta por novembro 857. 5492, transponda com 298, são 3125 no 07. Correto, chama o controle para o push no 7. Está, quanto para o 3125. Livre, chame táxi. Chama táxi. Salvador, é o Papa Tango Mike, S3, Oscar. Informa o chefe do reboque na posição 10, base principal. Gente. Bom dia. Salvador, azul 5003, está na posição 3, puxa acionamento. Salvador, azul 5003, na 3, puxa acionamento. Quer confirme os dados, por gentileza? Salvo, tá 3125, pushback acionamento no 07 vai iniciar, ok? Gente. O azul 5003 tá na 3, puxa acionamento. Livre, semi-taxi. Autorizado. Salvador, bom dia, azul Alfa, que foi Alfa. Alfa, que foi Alfa, prossiga. Bom dia, senhor Alfa, que foi Alfa, está no pátio 3, solicitar reboque para o gate 2 do pátio principal. Está autorizado até a saída do pátio 3, reboque para ingresso no pátio principal. Afirmativo, chamará para ingresso no pátio principal, Alfa, que foi Alfa, obrigado. Táxi azul 5003, 120 a bordo, 4 horas e 10, alterna Ribeirão Preto. Compreendi. Afirmo, é o azul 5003, 120 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Ribeirão Preto, Serra Bravo, Romeu Papá. Engenho Alfa, ponto de cara 118, 95, 8, 9, 20, tenho voo 5003. Pode esperar dar no 0, torre no 895, obrigado, bom dia. Bom dia, prossiga. Que menino solicitado, por gentileza? Tem, só tem a minha escuta agora. 3195 para o taxi, com 154 a bordo, 3 horas e 50 minutos. Para a 3125 para o táxi, com 154 a bordo, 3 horas e 50 Campinas. 3 horas e 50 alternando Campinas, contorno o pátio Índio e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1020, tem bom voo, são 3025. Com 1020, pesado até o ponto de espera da 10 via Juliette, via Índia, outra 3125. Rodoso, Alfa QC Alfa, pronto para ingresso ao pátio principal. QC Alfa, toda passagem ao tráfego da TAM, após segue em frente até o 02. Estimativa para a passagem do tráfego da TAM, chamará calçado no gate 02, obrigado. Ciente, autorizado, aliás, manter 10. Aliás, manter 10, 3. Ciente, não, Fox, mantém a posição. Golfeado que não escuta? Confirma o pátio, por gentileza. Azul 5003, decola o Zuno 4, controle 1-2, pressão 1-9, pressão 8. 1-9-8, obrigado, bom dia. Vamos.